Azul de Salvador, o Azul 278 Lanar. Configura controle, gol no 099. Negativo, Azul 2781, sobre o que se possível, voa direto Vitória da Conquista, coordenação com o centro executivo. Aguarde, Azul 2781. Aguardando. Controle Salvador, gol no 099. Gol no 099, contato o radar na decolagem, subiu, mantém o nível 360 via saída Arbor. 360 via, gol no 099. Azul 2781, foi Vitória da Conquista. Tente de vento, Vitória da Conquista, Azul 2781, grato. Azul 2781, chama agora o centro Recife na frequência no 28.8, alterna no 26.0. 28.8, 26.0, Azul 2781. 099, complete e corrija. Chame agora o centro Recife na frequência 28.8 ao término dos 60. 28.260, bono 099. Salvador, boa noite, pelo 705, informação aí. Posição 07, autorização, Galeão, próximo. Como 705, 1 minuto, cópia. Guarda, cópia, pelo 705. Quatro, acione identificação via chegada a Mari. Desse mantém o 050. Ajuste de altímetro 10015. 050. 050, comigo. Serra Vista 369. Foi TAP após TAP, Serra Vista 369. Para o nosso procedimento RNAV, pista 90. TAP autorizada, muito grato. Bom, 344. 1705, copia. Bruno 705, pronto, copia. Bruno 705, autorizado, destino Serra Bravo, Golf Lima, via rota do plano de voo é para novembro 857, Molson, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após Leda DCT Irumi. Transponder 5145, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Galeão, Serra Bravo, Golf Lima, nível 360. Normal plano de voo, Oper 9857, Monsu. Decola da 10, saída da El, após da Euleda, após Leda direto Irumi. Transponder 5145, controle 120, decimal 80, Golf 705. Bônus 705, cotejamento correto, informação em curso, Yankee, KNH 1015, chame pronto. Nossa, Yankee, já está pronto para puxar aqui acionamento, Bônus 705. Bônus 705, pronto para puxar aqui acionamento. Bônus 705, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi. Autorizado, vai estar para o táxi, Bônus 705. Para o táxi, copia 1146, autonomia 3 horas e 50 minutos. São Serra da Campina, Serra Brava, pelo Babá. Poderia comprar um pouquinho da bota, por gentileza? Estamos a bordo 143, 1705. Projeto 05, prossegue táxi, Apache 1, táxi em dia, contato no 0, torre 1895, ajuste altímetro no 0, no 5. Táxi Apache, ilha, ponte espera no 0, torre 1895, 1705. Voo no 705, autorizado em área de decolar, pista no 0, vento 100 graus, 04 knots. Autorizado em área de decolar no 0, voo no 705. Quando serra Vitor 369 para o Inácio, voo 344. 44, desse Marinha 25000 pés, ajuste o altímetro no 095. Quando serra Vitor 366, fomos avisados para o procedimento R-Nave. 366, tomara que seja avisado, voo 344. Voo 705, decolado aos 36, controle no 20.8. Voo no 20.8, voo no 705, boa noite. Tomador, boa noite, voo no 705, decolando, passando no 1410, na saída da Elm. Voo 705, contato radar na decolagem, submantendo de voo 360 via saída da Elm. Lima 360, saída da EL, via Gol 1705. Possibilidade de voar direto da presente na proa de Dael para essas informações? Dael, autorizado. Escante Dael da presente, Gol 1705. Passou 369, desova no zero, voo no 344. 344, completo final do procedimento, chama agora a torre. 118, decimal 95. 195, voo 344. Torre Salvador, boa noite, voo 344, final da 10. Voo 344, autorizado pouso, pistão no 0, 1 0 graus, 05 nós, ajuste no 0 no 5. Livre pouso na 10, comissão, voo 344. Zero, go ahead. Yes, request permission to tow aircraft from apron 3 to the main apron gate 10. I got 230, please tow the aircraft to report to enter apron number 1. Report before entering apron 1, American 230. Boa, 344, salas 4, 3, direita no 219. 219, boa noite. Correta no 251, alterno no 28, decimal 35. 344, boa noite, prossegue. Alfa Juliette, posição 04, parte 1. Alfa Juliette, posição 4, vamos tentar. Hound American 230 approaching main apron for gate 10. Clear to into the main apron until the gate 11. Correct, until the gate 10. Clear to gate 10, American 230. Controle Salvador, 238, informação. 38858, acionando via chegada à mare, desse mantém 050. Ajuste, último entrou no 0 no 6. 050, 3858. Oi, Itapa. muito boa noite ao Papa Romeu Bravo, Bravo Delta. Papa Romeu Bravo, Bravo Delta, a sonificação via chegada a manda esse mantém ao 050. Corrijo, 060. O seu time entrou no 0 no meio. 060, 10 no meio, alto. Então, se quiser tomar ação de antes, seria possível voar ali a posição própria, o carro vindo a 368. Aguarde, Bravo, Bravo Delta. Bravo, Bravo Delta, número 2 na aproximação, mantém o perfil da chegada, inicie redução para 2509. Reduzindo 2509, Bravo, Bravo Delta. Para 3858. Professor Ravico 366, esse mantém a 4 mil pés, entre ajuste oxímetro no 0 ou no 6. Confirma a velocidade indicada. 4 mil, aproximo Serra Vico 366, no momento com 189, já pode acelerar. E se tiver condições para sequenciamento high speed, está liberado, está 3858, informa quando necessário para a redução. Por gentileza, para sequenciamento. Instalador, Buenas, 3662, informação via. 3662, a sonificação via chegada Mare, desse mantém o 050, ajuste o altímetro no 096. Número 3 na aproximação, mantém o perfil da chegada, tá? 3662. Bravo, Bravo, Delta, voe o Serra Victor 368 para o final do procedimento terminado. 368, Bravo, Bravo, Delta. Esse mantém a 4.000 pés, Bravo, Bravo, Delta, ajusta o metrô 0.96. 4.000, com 316, Bravo, Delta. Então 3858, esse mantém a 2500 pés, ajusta o altímetro 0.96, informa estabilizado no procedimento. 2500, reportarei estabilizado na 3858. Bravo, Bravo, Delta, não tem seu. Efeito de desvios após o término, informe o controle. Sente. Fernando, aprovado, 368, Bravo, Bravo, Delta. Sente. Roger. Bravo, Bravo, Delta, reduza para 1709. 1709, Bravo, Delta, reduzindo. Santa 366, visual com a pista estabilizada, Santa 3858. Santa 3858, completo final do procedimento da RNAV, pista 0, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 9. Obrigado, até daqui a pouco, Santa 3858. Torre Salvador, tá 3858, passou Serra Victor 366, aviso logo a pista. Tá 3858, ajuste altímetro no 0 no 6, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, tá 3858. 10 Galeão, vamos plano, decola da 10 com curva direita, Israel, Lenda e Rubens, abre 92.7 pouso. Controle Salvador 208, transponde 172. Portão 4, com 973. Gol na 973, cotejamento está correto, pronto, multidex, funcionamento. Chamará, gol 973. Salve Guarulhos, Salvador, desculpa. É o T3197, gente, informação ativa, autorização, Galeão. T3197, autorizado Galeão, nível 360, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Via UPA November 857 Moço. Controle Salvador opera 1208, aciona 5170 transponder. 360, aprovou. UPA November 857 Moço. Decola no 0 direita da El Leda Irume 208-5170 transponder. Cotejamento está correto, é um pronto de feedback saneamento. Chamarei. Estabilizado no procedimento aí, nave Bravo, Bravo. Bravo, Bravo, Delta, completo no procedimento aí, nave, passando para a 366, chama agora a torre, 1-8-95. Torre 1-8-95, Bravo, Bravo, Delta, boa noite. Plano 3662, autorizado para o 366, para o procedimento aí, nave, 2500 pés, que se mantenha, o ajuste 1016. Ok, autorizado para o 366. Torre Salvador, boa noite. Papa Romeu, Bravo, Bravo Delta. Papa Romeu, Bravo, Bravo Delta, boa noite. Ajuste no 0 no 6, curtinha aproximação, número 2 para pouso. No 0 no 6, Bravo, Bravo Delta, agora. Na 3858, sala 12, direita no 219. Direita, 219, só para avisar que metade da pista agora já está com chuva. 100 graus para informação, 219. Oi, por gente, não poderia diminuir um pouco o brilho do papi? 3662. Complete o procedimento terminado, pistão 0, chama agora tudo. 8.95. 8.95, obrigado, boa. Leve a moderada sobre o campo, pista molhada. Pouso autorizado, Papa Romeu Bravo, Bravo Del. Correção, mudou, boa, 3662. 3662, ajuste no 0 no meio, continue a aproximação, guarde pista livre. Autorização para pouso, 3662. Controle, Salvador, boa noite, Azul 2709, 5102, 0, 0.